espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na manhã de hoje, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje é dia 16 do mês de junho do ano de 2019. Agora são 9 horas e 33 minutos deste lindo, ensolarado domingo. Nós estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. No programa de hoje, nós temos a presença constante, aliás, né, do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. O nosso amigo Geraldo não estará presente e o Alain também, por conta de outros compromissos. O nosso grande abraço a eles. Então, o que tem para hoje sou eu, o Wilson Roberto Garcia, que venho sempre atendendo com muito amor, né? Sempre que eu posso estar aqui presente, é uma grande alegria poder compartilhar desses momentos que, para mim, são de grande valia e de grande aprendizado. Eu espero que todos nós possamos aprender juntos, todos os ouvintes que nos acompanham e aqui no estúdio também. Aproveitando para mandar um grande abraço aqui para o nosso amigo André Sanson, sempre competente na técnica, que faz com que o som, esse som, né, as nossas conversas, as nossas ideias aqui, reflexões, possam chegar até você. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87 em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-os e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Neste programa, serão discutidas questões como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem no nosso cotidiano e, sobretudo, a reforma de conduta tão necessária para que possamos progredir em nosso objetivo maior, que é aprender a amar. Você que está nos ouvindo pode mandar sua mensagem lá pelo Facebook, né? facebook.com/União Rádio Web, deixando lá sua mensagem, sua pergunta, né? Nós procuraremos responder aqui ainda, o Luiz Guimarães, aqui durante o programa. Bom, nós selecionamos como um texto para a gente abrir o programa, um texto intitulado Caridade, extraído da obra Viajor. O texto é de Emmanuel, a obra é psicografada por Chico Xavier. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto, é o prato de sopa fraterna. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é o amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces brilhando para todos e o gênio de mil mãos amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer: bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É mais uma vez com muita alegria que estamos aqui presente nesse programa, nesse domingo maravilhoso, e podermos refletir a respeito da doutrina dos Espíritos. Texto muito bonito, né? E esse texto, ele nos faz pensar a respeito daquela lei que Jesus encontrou quando aqui esteve, a lei de a pena de talião, né? Que era olho por olho e dente por dente. E Jesus veio modificar isso, colocando uma lei nova, a lei de ação e reação. A lei de ação e reação que, segundo a lei divina, o elemento em função da sua ação, ele vai receber uma reação igual e contrária. Agora, com relação à lei de amor que Jesus nos passou e nos ensinou, nós, conhecedores do Evangelho, conhecedores do cristianismo, não podemos retribuir àqueles que nos endereçam uma ação negativa uma ação igual ao olho por olho, dente por dente. A nossa ação tem que ser cristã. Então, justamente esse é o enfoque que Emmanuel nos dá. Cada um dá o que tem. Agora, nós temos alguma coisa bem maior, bem mais ampla, que é o amor. Então, de acordo com aquelas ações, nós temos que aplicar as reações que Jesus nos ensinou. Não o olho por olho, mas a lei de amor. Então, de acordo com a necessidade da pessoa, é que nós temos que retribuir. Não o olho por olho, mas a retribuição do amor. E é isso que Emmanuel, com uma forma assim magistral, nos coloca vários exemplos onde nós recebemos a ação negativa, mas nós temos que exercitar a nossa capacidade evolutiva e treinar para que nós possamos criar em nós um hábito de uma reação positiva a qualquer ação negativa. E é uma lição muito bonita. Agora, nós temos que entender que é uma lição que nós temos que praticá-la e com muita atenção para que a gente consiga desenvolver essa capacidade. Porque não é fácil. Não é fácil. Quando a gente é agredido, a gente já parte para o revide. Esses somos nós, né? Ainda nesse estágio. Agora, o nosso conhecimento nos diz exatamente ao contrário. Então, nós temos que aplicar aqui aquilo que Jesus nos ensinou. E nesse praticar é que nós vamos nos modificando e vamos evoluindo. Graças à ação desses nossos irmãos que às vezes representam uma ameaça, representam uma prova muito grande, mas são os elementos que nos provocam no sentido do progresso. É magnífico, realmente, Emmanuel sempre Não deveria dizer isso, né? Que ele me surpreende, porque não deveria surpreender. Não deveria surpreender mais. Não deveria surpreender, mas a maneira como ele aborda aqui, quando ele fala sobre um assunto, ele fala com tanta profundidade sobre aquele assunto, né? Ele esmiúça tanto aquilo. Aqui ele pega a caridade e demonstra todas as faces que a caridade tem, porque às vezes ela fica num campo tão, tão único, né? Aquele campo de doação, né? De auxílio simplesmente. Mas nós percebemos aqui que a caridade é todo um modo de ser, né? Um modo de viver, uma maneira de encarar o mundo, de encarar, como você mesmo disse, Luiz, uma maneira de se portar diante das outras pessoas. E aí, é evidente que eu me lembro da orientação de Jesus de amar ao próximo como a nós mesmos, né? Essa é uma orientação complicada também e profunda no sentido psicológico, porque aqui ele diz que caridade é o amor, né? É o amor em ação. Mas é assim, para que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos, subentende-se que nós devemos nos amar. Então é uma questão de autoestima. Se a gente compreender o amor como sendo o cuidado, o cuidar do outro, o alimentar, o nutrir, isso é amar. Uma mãe, quando ama um filho, ela cuida dele, ela procura protegê-lo dos perigos que o mundo oferece, procura alimentá-lo adequadamente para que ele cresça uma criança forte. Mas mesmo esta mãe que tanto ama o filho, quando ela não tem um amor próprio desenvolvido para ela mesma, quando ela não olha para ela mesma, por exemplo, o pai tem o costume de comer errado, né? Bebe refrigerante, bebe aquilo, e ele não vê erro nenhum. Quando a criança tem uma certa idade, dá refrigerante para a criança também, né? Ou dá as mesmas coisas que ele oferece para si mesmo. Afinal de contas, ele come aquilo e dá para o filho dele também. O que pode para ele, pode para o filho. E assim a gente acaba enxergando o mundo naturalmente com base em nós mesmos. Então, essa caridade que a gente pensa que é uma coisa externa, né, em todas as suas facetas, ela começa, na verdade, com uma autocaridade, com um cuidado em nós mesmos, né? Em nos cuidarmos para que possamos, em estando bem, possamos observar o mundo com outros olhos também. Porque esse é o caso, né? Como a gente olha para o ingrato com o esquecimento pela ingratidão, se a gente não se cuida desse jeito, se a gente não é desse jeito, fica uma coisa externa, não é, Luiz? E exatamente é aquela velha frase, né? Cada um dá o que tem, né? Então, se cada um dá o que tem, nós precisamos cuidar primeiro de que nós tenhamos coisas boas, né? Desenvolver em nós para que futuramente a gente possa doar aquilo que a gente desenvolveu. E evitando exatamente essa repetição que você colocou, né? Os nossos maus hábitos. E é como a gente sempre fez, né, Wilson? Como a ofensa nos ofende, a gente revida, né? Então, o Evangelho veio exatamente nos solicitar uma modificação de postura. E essa modificação de postura representa primeiramente dentro de nós. Tem também uma orientação, né, de Jesus. O que acontece se um cego vai guiar o outro cego? Vai tentar ajudar o outro? Não cairão ambos no abismo? Então, primeiro a gente tem que estar bem, né? Mas isso não é um estar bem e cuidar de nós com egoísmo. Olha, outra coisa interessante, porque falar primeiro eu tenho que cuidar de mim, para depois cuidar dos outros. Na verdade, não é assim, porque você cuida de você cuidando dos outros, né? Que é a caridade. Então, é um círculo. Eu melhoro a mim mesmo amando o outro, né? Cuidando da outra pessoa. Então, não dá para a pessoa se isolar da sociedade, ou dos problemas, ou das dificuldades. A gente se propõe a desenvolver um trabalho em qualquer área. Vou falar aqui de um trabalho voluntário dentro de uma instituição qualquer, né? A gente vai trabalhar naquela instituição, vai encontrar dificuldades com várias pessoas que pensam diferente e tudo mais, né? Mas aí o que eu faço? Não, eu vou parar com isso, não vou trabalhar nessa instituição, nessa entidade, porque eu posso crescer e aprender e me tornar melhor sozinho mesmo. Hoje em dia isso é até um assunto importante, porque com o advento da internet, da informação, do acesso a todas as informações, para que eu preciso ir? Não preciso, tenho aqui, olha, quantas palestras eu quiser no YouTube. Só digitar lá, Haroldo Dutra Dias, Divaldo Pereira Franco, eu tenho tudo. Mas será que isso me transforma, de fato? Será que assistir palestra, ouvir o orador falar sobre aquilo, mesmo quando aquilo me motiva, quando eu acho aquilo tão lindo, mas quando é que eu vou me transformar de verdade, Luiz? É só na prática, né? Quando você coloca aquilo em ação. E realmente a tarefa, né? É o nosso campo de ação, por isso nós reencarnamos, né? A nossa reencarnação tem essa precípua finalidade, evolução através do ato de existir. Então, a vida é escola, mas também é oficina, né? E hospital, né? A gente vem, aprende, né? Como acontece na escola, depois a gente tem que aplicar. Aplicar, né, no dia a dia, na sociedade, é no meio da muvuca mesmo, no meio, é lá que a gente vai mudar e que a gente vai se transformar. Mas que para isso aconteça, né, Luiz? A gente precisa ter o conhecimento de que o processo é assim, que essa é a mecânica das coisas. Porque é muito comum que a gente defenda o nosso ponto de vista ou a situação em que estamos como se aquilo fosse nós mesmo, né? Eu estou dizendo da dificuldade que nós temos diante do processo de mudança. Às vezes o mundo exterior, né, está aplicando uma pressão sobre a gente, né, a coisa está difícil, dizendo assim, por necessidade de mudança nossa. Mas aí a gente continua assumindo a mesma postura que nós temos, né, a mesma crença, a mesma conduta, e essa pressão vai ficando cada vez maior. Né, vai ficando pesado demais, a gente vai se sentindo, né, esmagado demais. E é isso que leva as pessoas à tristeza, né? Tristeza crônica, à depressão. Não foi pelo amor, vai pela dor. Vai pela dor, né? Mas chega um ponto que a gente tem que abrir mão, né, Luiz? Falar, quer saber faz. De uma coisa? É, quer saber faz. De uma coisa? Olha, eu não aguento mais, né? Jesus, e aí vem o convite, né, Luiz? Qual que é o convite de Jesus, né? Né? O meu fardo, ele convida a carregar o fardo dele, né? Que é leve e suave. É leve, o jugo suave, né? Que é o jugo do amor. Quer dizer, não precisa de tanta pressão, não precisa se sentir esmagado. Nós somos novinhos ainda, nós aprendemos. Aprendemos, né? Aqui, a gente tem quanto? Ó, só o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, né? O nosso planeta. Sim. Aqui. Agora, nós temos o que aí? 150, 200 mil anos? Pense bem. Ah, nós, enquanto Homo sapiens, 150, 200 mil anos, não mais do que isso. O planeta 4,5 bilhões de anos, somos novinhos ainda, né? Ainda muito a aprender. Muito a aprender. Agora o André vai colocar a mensagem pra gente. Vamos ouvir na voz da saudosa Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dolido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos, estamos de volta, direto aqui do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo, para então dar início ao primeiro bloco do programa. Neste bloco nós selecionamos um texto também do Espírito Emmanuel, que está sempre presente aqui, né? O Emmanuel que tanto contribuiu para o nosso entendimento evangélico. Então nós trazemos muitos textos dele, de fato. Esse texto foi extraído da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier. Quem quiser acompanhar o texto está lá no capítulo 49 da referida obra. E o nome é Saber e Fazer. Começamos então com uma citação ao Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus. E diz o benfeitor espiritual: entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. A lição realmente é muito bonita. E aí a gente lembra aquilo que praticamente todos afirmam, né? Que o maior evangelho é o praticado, né? Quer dizer, quando nós praticamos, nós estamos dizendo, né, através de atos, que nós fazemos. E não existe o fazer sem que antes haja o saber. Porque a gente faz aquilo que a gente teoricamente aprovou, né? A gente conheceu, aprovou e pratica. E realmente o evangelho exemplificado, o evangelho vivido, é a forma mais intensa de ensinamento que nós podemos evangelizar as pessoas. E Jesus coloca como bem-aventurado os que fazem, exatamente porque coloca-nos diante da realidade. Agora, é uma realidade que nós também temos que entender, que é natural. O aprender, o saber, ele vem antecedendo. E ninguém aprende e faz, porque nós temos que aprender a fazer. Quando a gente se convence daquilo que aprendeu, se a gente fixa a lição e toma como verdadeira, aí é o processo natural da transformação. E como é que esse processo se dá? Ele se dá de uma forma muito lenta, porque o aprender, ele desperta a nossa consciência. Nós passamos a ter consciência de que aquilo é bom. E aí começa a fase do aprendizado, porque nós começamos a nos flagrar fazendo o contrário daquilo que nós aprendemos. E a gente fica insatisfeito com aquilo, porque a própria consciência diz assim: pera um pouquinho, mas você já sabe como fazer, por que você não faz? E isso não se dá só com a comum das criaturas. Isso se dá com figuras maravilhosas do cristianismo. E se deu. O apóstolo Paulo, ele confessa isso. Ele diz, aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. Mostrando para todos nós que nós não devemos nos deprimir, qualquer coisa assim, porque ainda não conseguimos fazer aquilo que nós sabemos. Porque isso é um processo natural. O apóstolo Paulo tinha dificuldade de fazer aquilo que ele sabia, e ele se flagrava fazendo ao contrário da forma como ele sabia. Ele dizia, aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. Quer dizer, ele sabia que não era para fazer, mas se flagrava fazendo. E isso é um aprendizado natural. Agora, nós não podemos ficar nesse aprendizado natural eternamente. Para isso, nós temos que refletir e adquirir o hábito da revisão. O grande filósofo nos recomendou que nós conhecêssemos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. E nós temos um hábito, toda vez que chega no final do ano, a gente faz uma revisão do ano. Ora, depois de 365 dias, a gente não consegue nem lembrar mais o que aconteceu. Não lembro nem do jantar de ontem. Exatamente. Então, nós precisamos substituir essa unidade. Esse conhecer-se a si mesmo não é fazer uma revisão anual das nossas atitudes, dos nossos atos. É uma revisão diária. É uma revisão diária porque nessa revisão diária nós vamos nos deparar com uma realidade que aí a gente vai realmente nos ver em palpos de aranha. Porque ao final do dia eu reviso o que eu fiz naquele dia e chego à conclusão que errei no ponto A, no ponto B, no ponto C. E aí no outro dia eu tenho que fazer de novo a revisão, estou me propondo a criar um hábito saudável que provoque em mim mudanças. E aí eu reparo que de novo eu cometi erro no ponto A, no ponto B, no ponto C. No terceiro dia e assim por diante, e daqui a pouco, depois de um mês, você observa, cometi erros no ponto A, no ponto B, aí você não se aguenta mais. Aí você mesmo começa a perceber que assim não vai. Porque você mesmo chega à conclusão que não está legal. Então, esse exame, esse choque, ele se dá de uma forma mais intensa e mais rápida quando a gente se propõe a fazer esse exame diariamente. Porque se a gente fizer anualmente, vamos passar séculos sem fim e a gente nunca vai perceber que errou de novo. Então, nós precisamos entender que para haver mudança, tem que haver um controle mais severo, no sentido de que nós tenhamos a percepção clara de que nós não estamos fazendo nada para mudar. Aí, daqui a pouco, a gente acaba mudando só de raiva. Só de tanto perceber que nós estamos patinando. Luiz, olha, uma das frases aqui me chamou a atenção, quando ele fala sobre a diferença do saber, né? E é a palavra dos que sabem, há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Falar sobre nós, assim, muitos que estão nos ouvindo aqui fazem parte do movimento espírita, muitos são dirigentes espíritas. Então, eu gostaria de chamar a atenção para essa nossa responsabilidade, né? A responsabilidade que aqueles que já deram um passo adiante, que já coordenam alguma atividade dentro da casa espírita, a responsabilidade que essas pessoas têm. Porque, olha, a frase logo seguinte diz o seguinte, raras criaturas penetram valorosamente a vereda. E ele continua, muita vez em silêncio. Abandonadas e incompreendidas, é o esforço supremo dos que fazem. Muitas vezes a pessoa, ela num esforço gigantesco, ele vai lá, ele está frequentando as palestras, e para ele é um esforço gigantesco começar a se doar, a fazer o que quer que seja ali dentro, né? A distribuir o papelzinho, a distribuir a água, a fechar ou abrir a porta, seja lá o que for, né? As tarefas, que tem tantas tarefas numa casa espírita. Mas a pessoa se propõe a fazer aquilo, mas para ele ainda é uma coisa, é um mundo diferente, porque ele nunca, até aquele momento, ele está num momento de transformação realmente. E quando ele começa a fazer isso, é claro que ele está todo cheio, todo torto ainda. Todos nós estamos todos tortos ainda, né? A gente vai trombando, derrubando, a gente vai que nem um elefante numa cristaleira, como dizem, né? E aí, muitas vezes, aquele que coordena a tarefa, né, percebendo isso, acaba ou afastando essa pessoa por alguma razão, ou deixando de incluí-la em outras atividades, né? Pensando justamente nisso. Eu me lembro aqui de uma historinha rápida do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Conta que estava o Chico e o irmão dele juntos caminhando, e um cachorro junto que os acompanhavam na coleira. Eles estavam indo procurar uma determinada erva numa determinada caverna que tinha lá em Pedro Leopoldo, para fazer um chá, um medicamento. E no meio do caminho eles iam conversando sobre nomes de pessoas que poderiam ajudar em determinadas tarefas que eles tinham ali dentro da casa espírita recém-fundada. Aí falava, ah, e o fulano? Aí o outro falava, ah, mas o fulano é complicado por causa disso, daquilo lá. E o ciclano? Ah, o ciclano também, ele poderia mais isso, aquilo. E o Beltrano? Ah, e o Beltrano por sua vez. Quer dizer, todas as pessoas que lhes vinham em mente... tinham defeitos, né? E eles comentavam sobre esses defeitos. Aí a mãe do Chico, né, aparece para ele e fala com ele, fala, ah, meu filho, não faça isso, né? Você precisa compreender que em determinado momento da sua vida, você pode precisar de todas essas pessoas, ou de qualquer pessoa. E assim vai, eles vão para a caverna. Chega lá dentro da caverna, se entretem lá numa coisa ou outra, e escurece rapidamente. Era uma caverna grande, eu imagino que seja, porque... Se a história conta que eles ficaram perdidos lá dentro, eles não conseguiam achar a saída mais. Não sabiam mais por onde eles tinham entrado. Aí ficaram desesperados, né? Aí a mãe dele novamente aparece. Tá vendo, meu filho, como a gente precisa de todos em determinado momento da vida? Agora você faça o seguinte, solte a cachorra, que ela vai encontrar a saída, e vocês sigam a cachorra. Vocês vão saber por onde entraram. Naquele momento, o cachorro... Né? Era fundamental para eles. Né? É isso aí. Eu me lembro de uma historinha que eu conto sempre, mas exemplifica exatamente isso que você colocou. Tem um cara que ele veio para essa encarnação com um defeito gravíssimo, é mentiroso, e ele prega 100 mentiras por dia. Apareceu no centro espírita, conheceu a doutrina espírita, e chegou à conclusão que ele tem que mudar. E ele então, num esforço tremendo, depois de algum tempo, ele consegue conviver com 50 mentiras. É uma evolução gigantesca. Gigantesca, ele evoluiu 50%, né? Aí, mas para quem vê ainda... Para quem vê, como é que ele é conhecido no centro? Como mentiroso, né? Quer dizer, então, na realidade, nós sempre tendemos a reforçar o defeito das pessoas. E é exatamente o que a gente precisa aprender a não fazer. Mas a psicologia explica por que nós fazemos isso, Luiz. A gente faz isso para que nós não nos sintamos tão mal. A gente sempre tem que procurar uma pessoa que seja pior do que a gente, né? Então, é aquela dona de casa, né? Um exemplo que eu sempre dou. A dona de casa que ela vai lá, ela tá varrendo ali né, a sala e ninguém tá vendo, ela pega a sujeira, joga embaixo do tapete ali e deixa lá, né? Aí chega a amiga dela senta lá na sala e fala, ah, gosto tanto de vir na sua casa, tudo tão limpinho, você é tão cuidadosa, fala pra ela. E ela, na cabeça dela, ela pensa, ih, ela não sabe da sujeira que tá ali embaixo do tapete, né? Mas ela sabe, então inconscientemente, ela tá se sentindo mal com aquela condição. Aí o que ela faz? Quando ela vai na casa dessa amiga, ela também fica procurando sujeira lá, ela fica procurando teia de aranha, daí ela se sente menos mal, porque ela sabe dos problemas dela, do que tá lá embaixo do tapete, e na casa da amiga ela fala assim, nossa, lá em casa tem aquilo, mas aqui, olha lá, aquela craca na parede, aquilo lá é coisa de ano que ninguém limpou. Então, assim, a gente vai observando, né, vai acentuando a maldade ou o mal que encontramos no mundo por conta de não temos ainda a coragem, a condição de tratar daquilo que é nosso. Quer dizer, temos a condição, né? Mas nos falta a coragem, de fato. Porque para mexer na coisa, Luísa, é complicado, não pensa bem. Incomoda, complicado nisso. Incomoda, não é? Oh. Que nem uma reforma, né, Luísa? Você vai trocar uma pia de lugar, isso é uma caçamba de entulho, eu nunca vi isso. É isso aí. Bem, meus amigos, nós vamos seguindo com o programa. E nós selecionamos uma música para hoje, Luísa? Você tem uma canção? Tem, sim, claro. Tem? Então vamos de música agora e retornamos em breve para a continuidade dos comentários. Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love, oh, oh. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love, oh, oh. Bem, amigos, estamos de volta com o programa Visão Espírita. Nós vamos agora continuar o estudo da obra O Céu e o Inferno. Nós falávamos sobre as evocações e estamos no Espírito Bernardin. O Geraldo, a semana passada, ele começou a ler esse item e não finalizou. Então, eu vou ler novamente, tá, a introdução aqui e depois a conversa mesmo, né? A evocação e as respostas do Espírito. Ele começa o texto da seguinte maneira: sou de alguns, sou de há muitos séculos um espírito esquecido. Aí na terra vivi no opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente e dia por dia para dar à família escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor. E quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, dizia eu: meu Deus, dai-me a força de suportar-lhe o peso sem queixumes. Espiava, meus amigos. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua santa paz. E o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo-vos: por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelevar o preço. Filho de numerosa família, jamais tive posição e servi a quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascido em época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e dissabores que os subalternos do Senhor haviam por bem impor-me. Mulher ultrajada, filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder queixar-me. Meus filhos, esses levavam-nos às guerras de pilhagens e de crimes para os enforcarem depois por faltas não cometidas. Ah, se o soubesseis, pobres amigos, o que padeci na minha longa existência! Eu esperava, contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência e resignação. Tu, meu filho, guarda o que te dei, e que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer: suportei mais que vós, e suportei sem me queixar. Então aí vem de encontro ao texto inicial que nós demos, né? Que exatamente ele realizou aquilo que ele tinha conhecimento. E esse espírito, você vê que em determinado momento ele diz que assistia os filhos procederem a pilhagens e matar gente inocente, né? Então você vê que ele era uma criatura num estágio em que os filhos estavam em condição de mando, né? Em condição de superioridade. E ele assistia isso tudo e ele não concordava com aquilo, mas, por outro lado, ele não conseguia evitar. Então, tudo isso que ele coloca confirmando tudo aquilo que a primeira lição já nos falava. Ele realizou, da forma prática, aquilo que ele tinha conhecimento, aquilo que ele tinha a noção de como deveria agir. Então, na realidade, ele exemplificou. E é justamente o sentido da expiação. E nos coloca finalmente sobre a questão da recompensa. No plano espiritual, ele pôde observar, pôde sentir o que foi sofrer todo aquele sofrimento com resignação. Porque em momento nenhum ele reclama, ele se revolta, ele aceita aquilo como uma coisa que ele não podia mudar. É, e ele, de forma resignada, encara aquilo, o que foi muito bom para ele, porque ele chegou no plano espiritual como uma criatura que agiu conforme deveria agir. Apesar de todos os dissabores, ele não revidou, ele não reclamou, ele de forma alguma foi contra aquilo que lhe era imposto pelo destino. Ele aceitou sem saber as razões, mas absorveu sem reclamar. Sabe, Luiz, eu fico sempre pensando nessa questão da felicidade. Quando ela fala que essa felicidade que não existe na Terra. Eu fico pensando, como será? Como será essa felicidade? Porque aqui ela fala da felicidade do espírito mesmo, né? Onde não há mais esse corpo. A gente pensa aqui, nos momentos em que nós somos felizes aqui, numa reunião com os familiares, com aqueles a quem amamos, né? Quem devotamos esse amor, em que a companhia nos alegra sempre, você com seus filhos, seus netos, é um momento feliz. O seu corpo naquele momento, né, reflete, responde a este momento, produzindo substâncias que vão agir, fazendo você se sentir bem, né, se sentir otimista, se sentir grato com aquilo que você tem. Mas veja, tudo isso, Luiz, no nível bem suprimido, né, porque a gente está no corpo. O corpo, ele suprime as nossas sensações. A gente sente um pouco só aqui. Quando a gente não tem mais o corpo, a gente sente tudo se expande, né? Tudo no superlativo. Por isso que quando a gente conversa num trabalho mediúnico com um espírito desencarnado que está empenhado em perseguir alguém, né? Aquele ódio parece que é um ódio gigantesco, porque ele não tem mais o corpo para filtrar aquilo, a consciência, a sociedade, ele simplesmente vive aquilo com todas as suas forças. É, o pensamento dele molda o corpo espiritual dele momentaneamente, no mesmo instante. Agora, isso o lado negativo. Imagine, Luiz, o lado positivo disso. Imagine um espírito que ama. O que ele deve produzir no corpo espiritual dele? Qual é o resultado? O que ele sente naquele momento? É, realmente, isso que você está colocando, e esse espírito descreve assim, que era a forma como ele via. Né? E naturalmente uma pessoa que sofre, uma pessoa que vive em constante sofrimento, ela vê o mundo dessa forma. Agora, por exemplo, uma pessoa que ela não está espiando tantas necessidades passadas, que ela é uma pessoa que age no bem, essa felicidade é muito mais ampla, né? Porque ela vive muito mais em contato com essas coisas positivas que você colocou. Então, cada situação é uma situação. Agora, todos os espíritos são todos muito assim enfáticos em colocar que o nosso corpo físico é como se nós estivéssemos dentro de um escafandro. Né? Então, tira a sensibilidade. Exatamente. Né? Então, a sua possibilidade de locomoção, tudo é muito limitadíssimo. Agora, quando você se despreende do corpo físico e você consegue se expandir de toda, com toda a intensidade, realmente e principalmente, né? Quando você tem a consciência da prática do bem, aquilo lá é uma coisa sem descrição. É, então, você lembra aquele livro Paulo e Estevão? Quando eles descrevem, quando Emmanuel descreve ali que aqueles espíritos que foram atirados à arena, eles, inclusive, por não necessitarem passar pelaquela prova da dilaceração do corpo, eles se despreendem do corpo antes que as feras os peguem. Entende? Quer dizer, então, eles já sentem toda essa emancipação, toda essa felicidade, toda essa liberdade, né, com muito mais intensidade. E aí ela termina, outra coisa que também me chama atenção, Luiz, para você comentar aqui um pouco mais para a gente, olha, quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer, isso é importante, suportei mais que vós e suportei sem me queixar. Isso é muito difícil para a gente ouvir, né? A pessoa fala, olha, eu já sofri muito mais que você, porque quem está atravessando um sofrimento neste instante, né, que é uma doença, seja lá o que for, em que campo for, no campo da saúde, né, uma doença, como eu já citei, ou problemas financeiros, problemas no relacionamento, seja o que for. A pessoa, ela olha aquele problema tão de perto que aquilo não, parece não ter solução, parece ser algo gigantesco, que está acima de suas forças fazer qualquer coisa para poder acabar com aquele sofrimento e aquela dor. É assim que nós vivemos aqui, né? Nós vivemos, cada problema que surge toma conta da nossa mente. né? Toma conta de toda a nossa ocupação mental. E nós acabamos vivendo uma vida de ocupação com esses problemas. Como se tudo na vida fosse um problema. É terminar um para começar o outro, é sempre. É sempre isso. E quando você vê um espírito desse, que pelo relato, imagine esse sofrimento, gente. As filhas que eram levadas, estupradas, depois devolvidas. Pense bem nisso. Os filhos que foram levados à guerra, que depois foram enforcados. Uma mãe viver isso é um sofrimento gigantesco. Né? Quando ela fala sobre isso, a gente tende a olhar para a nossa vida e falar, não, peraí, está tudo sob controle. Aqui, para mim, está tudo muito bem, né? É justamente o que a primeira lição, novamente, ela nos coloca. Quando você pode, através do exemplo, né, sem sombra de dúvida, você fala muito mais alto. E é uma coisa que a gente sempre recomenda. As pessoas, às vezes, infelizmente, elas deixam para tentar conhecer e entender o Evangelho, a doutrina espírita, no momento de dor. E nesse momento você está completamente impotente, de forma racional, inclusive para entender. Você se vitimiza, você está se amargurado. Então, por isso a gente recomenda tanto. Conheça a doutrina espírita, conheça o Evangelho no dia a dia. Enquanto você tem tempo para o entendimento. Enquanto você tem condição. Tem condição. Quando você está todo quebrado ali, você não dá conta de entender. Você não lembra aquela parábola que Jesus disse a respeito das viúvas, né? Por quê? Preparai-vos enquanto o esposo não vem. Quando ele chegar... Exatamente, a virgem prudente. Aquele que se preparou, aquele prudente, vai estar... Exatamente. Então, é isso que inclusive a Terezinha de Oliveira, na interpretação dessa parábola, ela recomenda. As virgens prudentes, aquelas que levaram a vasilha sobressalente de azeite, ela comenta que essa vasilha sobressalente é o conhecimento do Evangelho e da doutrina. Por quê? Porque esse conhecimento, ele te faz encarar os fatos perante uma realidade que você já conhece. Vamos imaginar, você nunca leu, nunca soube nada a respeito do que é perder um filho. Aí, você não tem ideia nenhuma. Você, na tua cabeça, os pais devem morrer primeiro que os filhos. Aí você se depara com um fato desse. Perde um filho. E sem conhecer todos esses livros que o Chico relata, esses casos todos, você fica completamente abismado, você fica completamente impedido de entender, porque você está completamente conturbado. Agora, se você já tem um conhecimento anterior, se você já viu aquilo, já se deparou com casos semelhantes, já contou histórias, você diz assim, pera um pouquinho, eu não sou o único. É? E o meu caso também não é assim tão grave quanto o dele. É o que a gente recomenda e é o que a doutrina sempre prega, a questão de você trabalhar no sentido de conhecer as coisas e se voluntariar para alguma coisa. Eu fiz, por exemplo, capelania espírita de 4 anos no hospital e realmente aqueles 4 anos eu fiz nada perto do que eu ganhei. Porque quando eu me deparava com os problemas, eu chegava à conclusão natural. A gente não tem problemas. Quando você se depara com doentes no hospital, você vê só uma coisa, você não tem problemas. Às vezes o que você faz é gemer de graça. Porque você não sabe o que é problema. Agora, quando você conhece esses problemas, você diz, pera lá, né? O meu é fichinha. Eu tive um episódio interessante, foi muito gostoso. O meu neto estava com um problema, assim, que ele não conseguia contar o problema. Então ele estava, assim, completamente transtornado por causa da mancada que ele deu. E aí a minha filha disse assim, pai, fala com ele, fala com o fulano. E eu fui conversar com ele, né, levei ele lá para a cozinha, só nós dois. E aí eu disse assim para ele, eu vou te contar uma historinha. E aí contei a história de Pedro negando o Cristo 3 vezes. E aí eu perguntei para ele, porque eles são católicos, eu disse assim, você sabe, né, a Missa do Galo? A Missa do Galo é isso aí, é lembrando que antes que o galo cantasse, o Pedro ia negar 3 vezes. É essa a história do Pedro. Aí eu falei para ele assim, escuta, a mancada que você deu aí na escola, Foi pior do que a do Pedro? Não! A do Pedro a do é bem Pedro pior, é supera bem em pior. Muito. Acabou o problema dele. Essa comparação, né, Luiz? Exatamente. Então, relativização. Exatamente, porque você se imagina o último dos homens. É, o problema seu é o maior de é todos, o maior. Porque é seu, né? Por isso que você está tão deprimido, está tão para baixo. Porque você acha que aquilo lá é o fim. Aí quando você conhece que existem fins mais profundos, você diz, ah, eu estava exagerando, né? Nem era tão ruim assim, né? Bom, esse foi a apresentação do Espírito Bernardino. E agora segue a evocação, a conversa mesmo, né? As perguntas. É, Kardec, quem pergunta, em que época vivestes? A resposta é, de 1400 a 1460. De fato, né? Idade Média, época difícil. Final da Idade Média, né? Continua, são três perguntas só. A segunda. E tivestes, depois, uma outra existência? A resposta. Vivi ainda entre vós como missionário. Sim, como missionário da fé. Porém, da fé pura, verdadeira, provinda de Deus e não manipulada pelos homens. E a Kardec continua. E como espírito, agora, tendes ainda ocupações? Resposta. Acreditaríeis então que os espíritos ficassem inativos? A inação, a inutilidade, ser-nos-ia um suplício. A minha missão é guiar centros espíritas aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os sugeridos por maus espíritos. Então aí é bom para se ter consciência, né? Às vezes as casas espíritas ficam muito preocupadas. Ah, mas qual é o mentor do nosso trabalho? Qual é, né? E quer saber o nome. A gente não faz ideia do número de espíritos que participam de um trabalho no anonimato. Então existem muitos espíritos e eles atuam exatamente nesse sentido. Neutralizar o mal e fortalecer o bem. Como é que isso se opera? É um mecanismo que nós precisamos ter consciência. Eu só consigo ouvir uma rádio sintonizando naquela rádio. Você quer escutar o nosso programa, você vai lá no aplicativo, né, o Rádio Web, e liga nele. Tem outras milhões, né? Exatamente. Cada um com um endereço diferente. Exatamente. Então, nós... almas encarnadas, em qualquer trabalho que a gente realize, nós temos duas possibilidades. A possibilidade positiva, que é através do bem, através do bom pensamento, através da boa intenção, através da boa prática, entrarmos em sintonia com esses espíritos. Ah, então, através da intuição, através da inspiração, não só através da incorporação, através da psicofonia, através da psicografia, mas através da intuição, nós, sem sabermos, sem termos consciência, nós sofremos uma avalanche de influências. Agora, quando a gente fica alimentando, né, os maus pensamentos. Vamos supor, todo grupo tem um número X de pessoas. E tem lá uma pessoa que você não se simpatiza muito com ela. E ela dá a incorporação. E aí você, em vez de ficar em vibração, alimentando aquela reunião com vibrações positivas, você chega e começa assim. Isso não é dela. Está enganando o diretor do trabalho. O doutrinador está entrando ali. Isso não é coisa da cabeça dela. Olha o que você está emitindo de negatividade dentro da reunião. Você está um elemento completamente inútil. E você, pior, está atrapalhando o que ali está se realizando. Então, trata de ter consciência sobre o tipo de sintonia que você quer ter. Porque os espíritos estão ali. Agora, eles são atraídos por tal ou qual pensamento. Depende só de nós. Por isso que você observa que, e Kardec ele enfatiza isso ao longo de toda a sua obra. Em qualquer reunião espírita, a base de toda a reunião é a harmonia. O que é harmonia? É exatamente isso, o equilíbrio existente entre aqueles pensamentos que se operam naquele local. Pensamentos positivos, pensamentos de desapego, pensamentos de bondade. Através dessa harmonia que os espíritos conseguem atuar em qualquer trabalho espírita, em qualquer lar, em qualquer rádio espírita, através exatamente do propósito com que nós nos reunimos para tal. Por isso, nós só temos que ter uma preocupação. Eu estou imbuído dos melhores propósitos? Essa é a nossa parte. Aproveitando, Luiz, você comentou ali sobre o trabalho no hospital. Eu achei muito bonito aquilo da capelania espírita, né? Aproveitando e mandar um abraço para os amigos aqui da AMI, né? De Piracicaba, que cuidam disso, desenvolvem realmente um trabalho muito bonito. Mas me ocorreu também que existem outros locais, né, que necessitam muito da presença desses semeadores de luz. E aqui me ocorreu cumprimentar os amigos evangélicos, sobretudo, porque a gente sabe que a igreja evangélica ela atua fortemente dentro dos presídios. E os presídios são locais que, de certa forma, ficam meio no esquecimento, né? A pessoa, quando ela foi condenada, né? Às vezes nem condenado ainda foi, mas ele está lá no presídio e fica meio que esquecido. A gente tira ele daqui porque ele estava atrapalhando, você joga ele lá e não interessa como ele está lá. Eu acho esse um trabalho muito, muito bonito e muito profundo também, porque esses irmãos precisam muito da gente, mesmo porque muitos desses irmãos, ao desencarnarem, permanecem por aqui. Então acabam prejudicando nós mesmos, né? E o espírita também, né? Nós atendemos muitos desses irmãos nos trabalhos mediúnicos, né? Que vêm nos procurar, né? Por conta de estar totalmente em desequilíbrio, não é, Luiz? E eu acho que assim, é uma presença muito bonita, é um local que precisa muito. Eu diria, inclusive, ele é bem adverso, né? Porque é um local, por exemplo, tem certas pessoas que ele gera medo. Então, uma série de coisas. E realmente foi muito bem lembrado. Existem também espíritas que fazem esse trabalho, mas normalmente os espíritas se dedicam a outras tarefas, né? Um outro trabalho muito interessante que é visita a pessoas doentes, é visitas no sentido de ensinar como fazer o evangelho no lar. Então, todo esse trabalho de fraternidade, onde visa orientar aqueles que estão se iniciando, é um trabalho muito positivo, é um trabalho muito, muito recomendável. Até porque, lembrando isso que você está colocando, todos aqueles espíritos que saem, deixam a face do planeta em estado de desequilíbrio, não adianta nada se a gente não os trata enquanto está com eles, né? E Jesus foi muito claro com relação a isso. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás com ele, né? Então, que a gente faça isso enquanto nós estamos encarnados junto com essas pessoas. Porque aí, quem sabe, a gente consegue consolar um pouco mais, consegue amenizar um pouco mais esses sentimentos. Pois é, e aí é impossível deixar de lhe perguntar, né, sobre isso. Então, já que entramos nesse assunto, falamos sobre a pena de morte. Resolve, Luiz? Não, a pena de morte realmente não tem nenhum sentido, né? Porque exatamente ela, primeiro, ela fere um princípio básico. Nós podemos, já conseguimos muita coisa. A gente consegue artificializar mil coisas, mas quando precisa da vida, a gente não consegue, né? A vida, nós, os seres humanos, ainda não conseguimos proporcionar. O que a gente consegue é juntar dois embriões vivos aí e fazer com que eles, através dessa união, né, eles progridam, mas o ser humano não tem capacidade de dar a vida a alguém ou alguma coisa. Então, se nós não temos a propriedade de dar a vida, muito menos a de tirá-la. E segundo, né, um princípio explicado cientificamente pela doutrina através da experimentação, nós temos, por exemplo, um exemplo muito claro daquele livro Sexo e Destino. Ao finalzinho do livro, o obsessor espiritual leva a moça a ser atropelada. E a moça é atropelada e está ali sofrendo horrores. Marita. Olha, boa memória. Ela estava sofrendo horrores e os mentores espirituais, eles se acercam da moça, dando a assistência final àquele desencarne. E quando eles observam, para espanto deles, o obsessor que tinha causado todo aquele problema, ele estava com uma expressão de sofrimento. Aí quando eles perceberam aquilo, eles disseram, peraí, vamos esticar essa vida aqui. Vamos esticar esse sofrimento da moça. Porque tinha um objetivo educativo. Exatamente, né? Porque é o objetivo educativo. Então, aonde o homem aí prega a eutanásia para não deixar sofrer, a espiritualidade tem uma visão. Esse sofrimento da vítima, que iniciou um processo de arrependimento no obsessor, ele foi esticado, eles prolongaram a vida dela, até que então o obsessor trincou. Ele começou a chorar em prantos terríveis, e aí então os espíritos deixaram ela desencarnar. Quer dizer, mostrando exatamente isso. O princípio do plano espiritual é a reconciliação. A morte simplesmente não existe, porque aquele espírito da Marita ali jamais iria morrer. O que estava morrendo ali era o corpo físico, ela estava se libertando. Verdade, muito linda, bela lembrança, viu? Bela citação. Nós aqui, para continuar nessa No Céu e o Inferno, o próximo texto é a Condessa Paula, mas é um texto meio longo, então a gente vai deixar para o Geraldo. Na próxima semana ele vai então conduzir o estudo sobre a Condessa Paula. E nós aqui, para a gente continuar a nossa conversa, a gente vai, o último texto de Emmanuel, também de Emmanuel, nós selecionamos da obra Coragem. Uma obra muito bonita, uma obra com mensagens assim, quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, são mensagens curtas, mas uma temática bem diversa em que Emmanuel aborda assuntos assim muito importantes do dia a dia mesmo, que tem o objetivo de nos animar diante das dificuldades. E eu selecionei aqui o texto, o capítulo 18, que fala sobre misericórdia. Misericórdia sempre. Então nós vamos ler e depois o Luiz vai fazer os seus comentários. Assim conta, então, o benfeitor espiritual. Conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. E porque traçassem fulminativas reprovações em torno de alguns deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Abre aspas. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Quem passasse, irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida. E, tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente as mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhe não esmorecessem as energias na tarefa do bem. Fecha aspas. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou, abre aspas, para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Fecha aspas. Você observa aí que a misericórdia é como se fosse a escada de Jacó. À medida que você avança na misericórdia, você começa a ampliar sua capacidade de ver os necessitados do mundo. Né? Enquanto a gente está no primeiro grau da escada, a gente diz assim, poxa, essa samaritana é uma maravilha, né? Embora fosse uma pessoa que era mal falada, porque os samaritanos não eram apreciados, ela que estendeu o atendimento. Agora, os sacerdotes ali são todos, são os panaca, né? São os cara... A gente já compara eles com os de hoje, daqui, fala aí com a mesma coisa, já coloca tudo... Exatamente, e transportando ou de lá ou para cá, você observa que realmente todo elemento que está situado na esfera inferior da vida, ele é carente de misericórdia, é um desequilibrado. Né? Quer dizer, onde a gente vê um ladrão, onde a gente vê um assassino, onde a gente vê um malfeitor, onde a gente vê um político corrupto, onde a gente vê tudo isso que nos envolve, nós estamos cercados de ações assim completamente negativas, na realidade são todos necessitados. O João de Deus, né, que jogou fora a sua mediunidade e se apropriou daquilo em função das paixões. Esses padres que são acusados aí de pedofilia, esses assaltantes que matam aí e exterminam às vezes famílias. Tudo isso, na realidade, são criaturas, são todos eles criados à imagem e semelhança de Deus, simples e ignorantes, que hoje, nesse momento, se desvirtuaram da senda do progresso e da evolução. E, pasmem, o Escadinha, o Elias Maluco, Bandido, né? Da Luz Vermelha. Bandido da Luz Vermelha, né? O governador lá do Rio, que está condenado a 200 anos, serão espíritos destinados à perfeição. Não tem jeito. Isso, se existe fatalidade, essa é a fatalidade. Pode se debater o quanto quiser. Quanto quiser. Será perfeito. Será perfeito. É só questão de tempo. Agora imagina você, que se não se comprais do mal, você já está muito mais perto dessa perfeição. Então trata de se mexer. Na vida, a única coisa que a gente não pode fazer é ficar assim, né, que nem aquela folha na frente, em cima da água, e vai para onde a maré leva. Não. A gente tem que dar um destino à nossa existência. Nós não podemos ficar aí flutuando. Nós temos que entender que nós somos criaturas de Deus e mais cedo ou mais tarde nós vamos nos dar conta disso. Então que seja mais cedo. Aí tem os exemplos, quando a gente desencarna, que a gente cumpriu direitinho a tarefa, a gente desencarna prazeroso. Agora, é que nem a gente lembra do tempo que nós fizemos o primário, o ginásio, no tempo que se rodava, a gente tinha um determinado ano do ginásio, a gente chegava no final do ano, não tinha jeito, tal, rodava, aí chegava, passava o outro ano, com alunos novos. E você lá, hein? E você é um velho. Não cabia nem na carteira mais, né? não cabe mais nem na carteira. E lá envergonhado, dizendo, ai, meu Deus do céu, eu tô começando tudo de novo. E fica chato, porque você tem que ver as mesmas matérias que já viu tudo, outro ano. Exatamente igual. E os seus amigos todos foram embora, né? Foram embora, exatamente. É. Então, não deixemos que o arrependimento nos faça sofrer. Tomemos a decisão certa. Sabe, numa das palestras do Divaldo, ele trouxe uma definição para misericórdia que eu gostei muito. Ele diz que a misericórdia é o amor imerecido. Porque muitas vezes nós andamos pela terra procurando pessoas que mereçam o nosso amor. É, isso é muito bonito. Se faz jus ao nosso amor. Será que ele tem um merecimento para que nós o amemos? Então ele tem que demonstrar que merece ser amado. Que haja uma compensação pela sua misericórdia. Exatamente, mas na verdade não. A misericórdia é o amor que não olha para o que ele faz. É um amor que não pensa. Eu acho que pensa. A misericórdia é muito maior, né? Muito maior, né? Aliás, quando você tem misericórdia por um amor que merece, eu acho que até perde o efeito. Pois é, né? Todo mundo espera alguma ação para que você possa amar. Né? Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que trata disso, né? Que fala sobre os filhos e os pais, né? Os filhos ingratos. Né? Isso. O Espírito nos orienta, fala, mas será que eles são ingratos mesmo? Será que não é o pai que, na verdade, tem uma dívida, né? Vamos assim, um comprometimento com esses filhos maior ainda e está esperando alguma coisa do filho para poder simplesmente amá-lo. E esse exemplo do pai e da mãe realmente chega mais próximo, né, da misericórdia. Quantas mães não são até criticadas muitas vezes porque tem aquele filho que é difícil, né? Aquele filho que só dá dor de cabeça e a mãe e os outros irmãos às vezes criticam ela porque ela está ajudando aquele filho ainda, né? Porque todos os irmãos estão lá, são trabalhadores, teimoso, vão bem, dura. Aquele lá que não vai, que não trabalha, que não arruma emprego, e todo mundo critica aquela mãe, onde já se viu, né? Fica protegendo, não é que fica protegendo, é que para ela somos todos os filhos são iguais, o amor é idêntico para todos os filhos. Ela tem, é claro, aquele que dá mais trabalho acaba... Maior preocupação dela, porque ele dá mais trabalho. Aquele que vai quietinho, embora, que estuda, que não dá problema nenhum, não é que ela não o ame igualmente, como nós, muitas vezes. Nós estamos trabalhando, como você bem disse, né? Aquele que já está um pouco mais equilibrado, que vai indo sozinho, né? Talvez não precise de um aparato tão grande para ele. Já esses que você citou, que estão extremamente comprometidos, esses precisam de um grande aparato. Então, é aí que necessitam de mais amor, na verdade, de mais misericórdia. Mais empenho, exatamente. De mais empenho. É isso aí. Mas, na verdade, cabe então a pergunta, Deus ama igualmente todos os seus filhos? Todos nós somos iguais em termos do amor de Deus, Luiz? Recebemos igualmente? Todos nós, aliás, o Jesus deixou vários exemplos, né? E ele disse de uma forma muito clara, se dentre 100 ovelhas faltar uma, ele larga 99, quer dizer, não abandona, ele deixa as 99 que estão no curral, que estão direitinho, que não precisam de atenção no sentido de preocupação, e vai buscar aquela uma, né? Quer dizer, então que a gente tenha essa concepção muito bem desenvolvida. Será que eu quero que Deus me perceba por ser um de 99? Ou é melhor que ele me tenha entre as 99? Né? As 99 estão em segurança. Estão em segurança. Estão, e outra coisa, não necessitam de energia dele. No sentido assim, de energia gasta, porque toda energia tem que ser aplicada de uma forma positiva. Agora, é uma energia que é aplicada no sentido de ir buscar e reconciliar, é uma energia que não precisaria, ela podia ser dedicada em outra tarefa, né? Quer dizer, será que a gente vai ter que ser reconhecido por, né, por pouco nos amarmos? Pois é. Bem, Luiz, eu selecionei aqui uma poesia como nós falamos de caridade. Eu estava com saudade dessas suas poesias. Aliás, é o ponto forte, né, que o Wilson tem. E eu vou agora publicamente cobrar uma coisa que há muitos anos eu já falei para ele. Se ele realizasse um CD, né, com um determinado número de poesias, isso aí, sem sombra de dúvida, poderia ser comercializado em benefício da União Rádio Web. E o público aproveitaria muito essa... Ouçam a poesia e vocês depois vão dizer se eu tenho ou não tenho razão. Essa é chamada Assistência e é do espírito Casimiro Cunha. Foi extraída da obra Paz e Alegria, pela psicografia de Chico Xavier. No trabalho da assistência aos filhos da expiação, ouve a bondade em silêncio no templo do coração. Cede o pão ao companheiro que segue triste ao relento. Contudo, atende a quem chora com fome de entendimento. Alonga braços fraternos às aflições da orfandade, mas domina onde estiveres a própria agressividade. Estende o olhar de ternura, que em toda parte é bem-vindo. Entretanto, foge à inveja que observa destruindo. Na praça pública, acende o verbo em luz a brilhar. Todavia, não te esqueças da caridade no lar. Não te prendas ao supérfluo, reparte as sobras da mesa, mas satisfaze na luta ao culto da gentileza. Distribui roupa e calçado, socorre a chaga e a doença. Evita, porém, guardar a sombra da desavença. Protege o irmão que a amargura tanta vez castiga e arrasa, mas suprime sem revolta as dores da própria casa. Socorre os padecimentos de quem se cansa e baqueia. No entanto, respeita em tudo o campo da vida alheia. Ampara sempre a quem sofre. Contudo, em louvor do bem, não critiques nem censures. Não penses mal de ninguém. Bem, amigos. Quem é a autora? Esse é o Casimiro Cunha. Ah, muito Casimiro bonito. Cunha é lindo. Ele tem uma obra que é Cartas do Evangelho, que é só de poesias também. Mas você pode observar que isso aí é exatamente tudo em cima da reforma íntima. Tudo. Né? Quer dizer, você considerar a caridade não o aspecto da benemerência, mas o aspecto dos atos, né, que a gente às vezes pratica, assim como desabafo, raiva e a própria reforma íntima, a questão da inveja, coisa destrutiva. Né? Então são coisas para se pensar. Ele fala aqui muito, muito, né, sobre o próprio lar. A pessoa estende em praça pública, como ele diz aqui, o brilho. Né? Mas, no entanto, falta a gentileza dentro do lar, a caridade dentro do lar. São reflexões, né, para a gente prestar atenção. Muito profundas. Meus amigos, olha, a gente está chegando no final já, então é o momento da gente agradecer a todos aqueles que contribuem para que nós possamos estar aqui, para que nós estejamos aqui, né, para que isso exista, essa oportunidade de trabalho magnífica. Está, né, aqui o Luiz Guimarães, o Geraldo, o Alain, o André, para que nós estejamos aqui. Nós contamos sempre com a participação, a colaboração de vocês e por isso nós somos muito gratos. Esse programa existe, a própria União Rádio Web existe por conta de uma mobilização dos ouvintes, né, que atenderam sempre ao nosso chamado e sempre nos oferecem aí um pouquinho de cada um e a gente vai se mantendo. Então, o programa Visão Espírita é mantido com a colaboração de amigos mesmo. Então, que continue assim. E também agradecemos a USE de Santa Bárbara do Oeste, porque tem prestado uma colaboração gigantesca, né, mantendo este programa aqui E nós mandamos um abraço a todos os amigos lá de Santa Bárbara do Oeste, lembrando que na segunda-feira eu estarei por lá também, eu vou estar no Batuíra, né, fazendo palestra. Segunda-feira eu estarei no Sementes de Luz. Sementes de Luz aqui em Piracicaba. Isso, aqui em Piracicaba, né? Ali na frente do lado dos velhinhos. Isso. E mandar um abraço a todos que estão agora nos acompanhando, o programa Visão Espírita Internacional, temos ouvintes no Chile e aqui em Santiago do Chile, né? Aqui no Brasil, Piracicaba, Mogi Mirim, Leme, Salto, São Paulo, Araras, Limeira, Rio das Pedras, Iracemápolis, Americana, Santa Bárbara do Oeste, é claro, Saltinho, Porto Feliz, Campinas, Curitiba e São Bernardo do Campo. Muita, pode ser que você esteja numa outra cidade que não apareceu aí, mas é porque não é assim 100% aqui. Às vezes ele pega uma cidade do lado, de acordo com a sua conexão. Então, um grande abraço a todos vocês. Que tenham uma semana repleta de luz, repleta de oportunidades, de lições que a vida nos ofereça. E que tenhamos sempre, que não nos falte jamais a coragem para que a gente possa assimilar todas essas lições e que elas nos transformem verdadeiramente. Eu passo aqui as últimas palavras, para as últimas considerações do amigo Luiz. Lembrando só, Wilson, o Haroldo Dutra Dias esteve aqui em Piracicaba na manhã de ontem. Foi gravado pela União Rádio Web, né? E eu ia te perguntar exatamente isso. Essa gravação desse programa, que eu acho que leva umas 2 horas, alguma coisa assim, ele vai passar na União Rádio Web? Você já tem horário, tem ideia? Vai passar. Eu ainda não tenho horário, porque a gente vai editar ainda, né, esse áudio agora. Inclusive, eu até gostaria de levar essas desculpas ao ouvinte, que nós anunciamos, né, no site da USE, que transmitiríamos ao vivo. E de fato nos mobilizamos para isso, mas tivemos lá um problema técnico, a conexão com a internet caiu lá. E aí, como caiu a conexão, a gente não conseguiu reconectar aqui remotamente. Não tinha ninguém aqui no estúdio. Entendi, né? Entendi. Então nós não conseguimos. Conectamos às 8 horas da manhã, logo mais, né, mexeram nos equipamentos ali, acabou caindo, não conseguimos transmitir ao vivo. Mas, como você disse, está gravado. E sim, durante essa semana a gente vai editar, né, vai preparar. E a semana que vem a gente já faz um anúncio aqui. Os horários. Mas a palestra foi magnífica, foi linda. Né, como mas aquele ouvinte que quiser saber isso aí, ele pode entrar lá no aplicativo da União Rádio Web, esse novo aplicativo, porque lá tem a programação. Isso. Né? Então, através dessa programação, vai anunciar quando que entra esse programa do Haroldo. E a gente, durante um mês inteiro, a gente vai deixar essa palestra em vários horários diferentes, de manhã, à tarde, à noite. Entendi. Então, a gente vai abrir um horário grande para essa palestra. Então, um grande abraço a todos. Nós agradecemos primeiramente a Deus a oportunidade de ter estado aqui e que nós possamos retornar na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos esses nossos amigos que nos prestigiam sempre nesse programa. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.